Sul, informe. Solicitar o golpe do Pátio 3, posição 4 Romeu, para posição Pátio 1, posição 09. Autorizado, início, sempre ingresso no Pisco. Argentina 1-1, wave position. Argentina 1-1, taxi approved until holding point 1-0 via 8-1 and taxi Asia. Call me if you're ready. KH 1-0-1-5. Aguarde a passagem do 737 da Argentina, após estar autorizado a seguir até a loja. O Golf e o uniforme de forma escuta. Escuta. O Golf e o uniforme de forma escuta copiou a informação. Aguarde a passagem 737 da Argentina. Seis. Argentina 1-1, clear to line up and take off runway 10, wind is 280 degrees, 0 knots. Clear to line up and take off runway 10, Argentina 1-9-1. Vitor 9, gol, uniforme de fome. Ok, eu vou, o fim do fome, fechando a paixão. Channel 1911, airborne 54, contact from the departure 120-18. Hello, departure 120-18, this is Malaysia, 19911, thank you. Sudeste Uniforme, bom dia, 5x5. Echo Lima. Roger, fly the Echo. Dagel, Delta Alpha Rota Echo Lima, Argentina 1911. Salvador, Avianca Alpha Charlie. Confirme. Avianca Alpha Charlie India. Alpha Charlie India, prossiga. De autorização para rebocar a nave que está na posição 12 do bate principal, vai para a posição 11 do mesmo. Autorizado, chama o pé. Tá ok, o pé. Agora diminui a clareza, a intensidade permanece igual. Página de telefone agora, se possível. Norte reforme, 5-5. Salvador, que é o gol, UF, uniforme, reforme. Como o Celso da Bota? Paciente, uniforme, bom dia. Bem, bom dia. Você está ali na escuta? Na escuta? Confirme onde o senhor se encontra no momento? Está puxando para onde agora? Gente, aqui na posição que eu já estou, eu fico que eu posso ser. Você está através da 9? Pois sim, através da... da 8. Gente. dia já na posição 11 parqueado. Obrigado aí, bom dia, bom trabalho. Juliette uniforme, Clarisa 3, intensidade 5. você vai chantar, escolha o ano mesmo. Pois é, vai chamar. Zebe Lego, Colombo 0, vento, calma, gol, 191. Entendeu, direto mesmo, 1360.